está atrás das grades, tentando entender ainda como é que você foi parar numa cela tão pequena, onde cabem dois apenas. Só que existem mais de 20 ocupando o mesmo levando você a praticar coisas que são condenáveis pela lei da sociedade. Por isso, meu amigo procurou logo te enclausurar. Vai te libertar.